Tarcísio acordou pra tocar no paredão, viu? Todo mundo tá vendo essa confusão da sua boca com seu coração. Fala uma coisa, o coração quer outra, mas eu já sei quem tá com razão. É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo. É como se eu fosse o eu vou. E a cachaça é a desculpa pra você errar. Vou me dizer que sua boca esqueceu, minha boca esqueceu, foi porra. Quando cê bebe umas coisas, me liga feito louca, esqueceu, foi porra. Filha aí que tá boa. Todo mundo tá vendo essa confusão da sua boca com seu coração. Fala uma coisa, o coração quer outra, mas eu já sei quem tá com razão. É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo. É como se eu fosse o eu vou. E a cachaça é a desculpa pra você errar. Ouvi dizer que sua boca esqueceu, minha boca esqueceu, foi boa. Quando cê bebe umas coisas, me liga feito louca, esqueceu, foi boa. Bota baixinho, só. Ouvi dizer que sua boca esqueceu, minha boca esqueceu, foi boa. Quando cê bebe umas coisas, me liga feito louca, esqueceu, foi boa. Filha aí que tá boa. Bota na pegada do gordinho. Alô, Eric Landi. Pode ver, tamo junto. Alô, parceiro, meu das linhas. Alô, pra checar. É diferente.